Panorama Agrícola para 12 de junho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 12 de junho, quarta-feira de lua nova. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: uma palavra branda faz recuar a ira. Itajaí recupera matas ciliares e inaugura unidade ambiental. Viajando pela encosta da Serra com Eonir Malgarese. E novas informações sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Planeje o seu jardim, que pode ser bem organizado, além de útil e bonito. Coloque árvores, arbustos, folhagens, gramados, canteiros e pequenas trilhas. Que planta cultivar? A que está adaptada às condições de clima e de solo do local. É hora das notícias. A agricultura familiar vai contar com 39 bilhões de reais para o conjunto de medidas do governo federal para o setor. O Plano Safra 2013-2014 aprimora a política para o campo e promove desenvolvimento ao ampliar a capacidade de investimento na agricultura familiar. Só o Pronaf terá recursos de 21 bilhões de reais, uma expansão de mais de 400% desde o ano de 2003. Durante o lançamento do Plano Safra para a Agricultura Familiar, o governo federal anunciou a criação da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, ANATER. A parceria da agência com a Embrapa vai ampliar o número de famílias produtoras atendidas e qualificar a assistência técnica. A ideia é essa: aproximar a pesquisa agropecuária da extensão rural. No caso do Pronaf, as famílias com renda de até R$ 360 mil reais no último ano podem contratar o crédito e assim investir na produção. Para o custeio, os limites de financiamento passaram de R$ 80 mil para R$ 100 mil. Para a linha de investimento, o limite também mudou. A partir de julho deste ano, os agricultores podem contratar até R$ 150 mil por operação. E vamos agora viajar por Santa Catarina. Olá, amigos do Panorama Agrícola. E hoje a nossa viagem vai até Santa Rosa de Lima, no sul catarinense. Quem busca sossego, lá encontra o lugar certo. Quem busca qualidade de vida, também. É a terra das águas limpas, de muita floresta, de gente hospitaleira, das pontes cobertas. Uma curiosidade que chama a atenção de quem passa por lá. Localizada a 120 quilômetros de Florianópolis, Santa Rosa de Lima já foi a cidade com menor população do Brasil. Hoje possui 2 mil habitantes. Não detém mais o título, mas conquistou outros. E um deles está no campo. Tem muito a ver com a tão desejada qualidade de vida que todos nós buscamos. Santa Rosa de Lima é considerada a capital da agroecologia. Dauri e Adelir Floriano têm dois filhos, vivem numa pequena propriedade rural. É o exemplo típico da agricultura familiar catarinense. O casal conta que durante muito tempo eles trabalharam na produção de fumo. Cansados de usar produto químico na lavoura e preocupados com a saúde deles e dos filhos, partiram para outro negócio, sem deixar a agricultura de lado. Com a orientação da EPAGRE, a família começou a trabalhar com o cultivo orgânico e encontrou a receita de sucesso no campo. Eles produzem tudo quanto é tipo de verdura e o mercado é garantido. Para crescer ainda mais neste ramo de produtos orgânicos, o casal está melhorando a infraestrutura de produção. Um passo importante já foi dado com a construção do primeiro abrigo de cultivo. O projeto deles é ter vários na propriedade, que vão permitir, por exemplo, produzir o tomate orgânico com mais facilidade. Já no final da primeira safra, Adelir e Dauri estão animados. E mais ainda porque tem a parceria do programa SC Rural, uma das prioridades do governo de Santa Catarina, junto com o Banco Mundial, para melhorar a competitividade no campo. Amigos, por hoje é isso. Um abraço e até o próximo encontro aqui no Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A Epagri em Itajaí assinou na semana passada um contrato de recuperação de mata ciliar com a Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí e com a Portonave, Porto de Navegantes, que concedeu 6 mil mudas nativas para que a Epagri possa plantar em uma nova unidade ambiental na Estação Experimental de Itajaí. Quem fala mais sobre a importância desse contrato, desse assunto, aqui no Panorama Agrícola, é o diretor de pesquisa e inovação da Epagri, Luiz Antônio Paladini. Isso aqui é importante porque aqui vai ter um manejo, vai ter um sistema de manejo diferenciado para poder apresentar aos produtores, à comunidade, mostrando as possibilidades que eles terão de fazer a recuperação das suas áreas de proteção de fontes, proteção de rios, nas suas propriedades. Como é uma estação experimental e a empresa é de pesquisa experimental, esses são fatos assim relevantes, porque além do sistema de produção, nós também mostramos que nós estamos preocupados com a recuperação do meio ambiente e dando oportunidade e mostrando aos agricultores como deve ser recuperada e como deve então realmente ter uma sustentabilidade na sua propriedade. Falou o diretor de pesquisa e inovação da Epagri, Luiz Antônio Paladini. Sobre essa unidade ambiental implantada na Estação Experimental da Epagri de Itajaí, nós entrevistamos o pesquisador Juarez Miller, do programa Flora Catarinense da Epagri de Itajaí, que fala sobre os experimentos que serão feitos no local e também sobre uma ação educativa nessa unidade ambiental. Aqui é um momento histórico, né? Na Epagri, a primeira unidade ambiental dentro de todas as estações que nós temos. Então o objetivo dessa unidade ambiental é principalmente servir de exemplo em recuperação de matas ciliares, né, que existem muitas dúvidas, muitas reclamações, muitas vezes das pessoas por desconhecimento. Então, um trabalho de pesquisa para a gente ver métodos alternativos, inclusive com manejo agroflorestal, para dar um retorno financeiro para o produtor, além dos benefícios ambientais, ar puro, água, repovoamento pela fauna. Isso é muito importante. Um outro aspecto é servir também como exemplo aqui na região, né, para os produtores aqui da região de Itajaí verem como pode ser feito. E principalmente também como uma unidade para mostrar ações que podem ser feitas para as nossas crianças, para os estudantes, né, para a gente aumentar essa consciência em relação à importância da preservação do meio ambiente. Paralelamente, nós vamos também implementar dois cursos, um de educação ambiental e outro de legislação ambiental aqui na estação, para todos os interessados, além de um que nós iniciamos esse ano, de produção de mudas nativas. Então, juntamente com a unidade ambiental, vai ter essa ação educativa, transmissão de conhecimentos através de cursos. Então, voltando especificamente agora aqui, essa área física, ela tem em torno de 27 hectares, uma área bem grande. Correm dois córregos aqui, o do Ribeirão dos Doze e o Ribeirão da Paciência. Nós temos um remanescente florestal nativo aqui de 3,7 hectares, quase 40 mil metros quadrados. Então vai ter uma trilha ecológica com a identificação das plantas. Vamos mostrar através de ilhas, nessa trilha ecológica, métodos de repovoamento, como puleiro artificial, transplante de serapilheira, abrigo para a fauna. Então vai ter várias estações e, além disso, nós vamos instalar algumas unidades como de captação de água da chuva, né, como pode ser utilizada, tratamento de águas, de esgoto com raízes de plantas, totalmente ecológico, captação de energia solar, uso do biodigestor. Então vai ter uma série também de outras unidades aqui dentro para compor, né, essa oferta de técnicas, coisas que podem ser feitas em prol do meio ambiente. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com o pesquisador da IPAGRE de Itajaí, Juarez Miller, sobre unidade ambiental implantada pela IPAGRE na Estação Experimental de Itajaí. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.